Segue agora até outra vez a linha 12, de lá segue viatura Palominha até o portão 10. Não sabemos. Tá 3217, táxi via Juliette, portão 612. Ah, estamos com um chiado na frequência. Provavelmente temos que alterar. Como recebe agora? Agora 5.5. 3217, como recebe? 5.5. Sente. Já estamos em contato com o fiscal do pátio. Eu tenho a cota do passageiro 2231? Sente o 2231 é o número 1 no Paracov, porém estamos trocando a frequência, mude para 121 decimal 1. 221. Decimal 8, aciona 5537, coteja. Trip 5364, traço 11 para 12 horas em 13 milhas de alocamento oeste. É o Alfa 320, Libra 070, subida para 340. 5364, sente. Chega 63104, traço à sua direita. Alfa Tango 72, o deslocamento sul, Libra 080 em descida. Você traz um piquete do Xené 6304. 3560 da TAM, desce a 2000 pés, autorizada a final no zero. 2000 pés, autorizada a final, 3560. Trouxe o Xené 6304, solicita. Prossiga. Devido a formações à frente, seria possível coordenar por hoje Flock? Aguarde. Flock 6304. Manda o Flock, grava 6304. Alô, Blue 9083, 1219. Como recebe 9083? É, 4x5. Você pode retornar a 121, decimal 1. 211. 4, colisando 60, 060 para 4000. Tenta para 3000 pés, 5364. Para 3000, 5364. 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5532, coteja. Trip 5364, vetor radar sequenciamento, voe com proa 2. 4-0, fica limitado pelo lote. O seu vai ser o número 2 na aproximação, vai seguir Airbus 320. Pro 240, limitado pelo lote, seguindo Airbus. Zoom 4206, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, voe pro 360. O limite é o localizador, o seu vai ser o número 3 na aproximação. Esquerda 360, limitado pelo localizador, 4206. Salvador é o voo 1395, informação Victor, cruzando 210 para 1510. Voo 1395, sem identificação, a chegada a Mari desce e mantém o 050. A Mari desce até o 050, voo 1395. 4206 desce e mantém o 060. 060, 4206. Eu corrijo, 050. 050, 4206. Telemetria 314, chama Centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, alterna 2005, telemetria 314. Mantém 3000, trip 5364. Desce a 2000 pés, 5364. Para 2000, trip. 14206, novo limite na proa, será 2 minutos. Perder contato após 2 minutos, sua curva direita para a duna e completa a final. Após 2 minutos para a proa, direita duna, completa a ILS, 4206. Estimativo desse, mantenha 3000 pés, 4206. 1009, vai justo. 3009, 4206. 4 trip, final, torre 1895. 118-900 trip. Salvador, até o 3, 145. Solução 3164, estabilizado no lock. 5364, número 2, no sequenciamento, continue a LS agora de pista livre. 5364. Salvador, pode confirmar a frequência do solo, função 3145? Escuta a informação aqui, estão em 121 decimal 1. Positivo, nós escutamos, chamamos e ninguém está cotejando. Com a flat final, chame torre 1895. Torre 1895, até logo, 4206. Até mais. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4206, está estabilizado na final ILS da 1010. 4206, chame passando externo com 3 checando. Chama a Simbra, 4206. Zulu, Rio do Zulu, na frequência do sol. pousar no Axeno até o Itaporto. Série 2231 livre decolar, uma centena com 14 nós. Livre, 2231. Fizeram 55 após a rolagem do ATR, alinhado, manter. Após o ATR, ali mantém, boa, 055. Fala, meu, 09. Salvador, voo 9077. Salvador, voo 9077. Voo 077, escute a informação a TIS. Chame o solo 121, décima 1. 121, décima 1. Afirmativo. Zulu 90, desce a 2.000 pés, autorizada final no zero. Tráfico à sua esquerda, posição de 11 horas, a 1 mil pés, um Bravo November 2, papá, cujo deslocamento é. Sente da aeronave esquerda, desce para 2.000, portanto 3190, autorizando ele. Salvador, cordial, boa tarde, passarelo 2231, perfil Momó. Passarelo 2231, sobe para o nível 180, vigilância radar. Vigilância. Controle, tá 3145. Siga. Pela nossa apresentação radar, entre Leda e Brígida nós teremos formação. Se eu conseguir voar Brígida agora, eu evito essas formações. Sente, vou fazer o seguinte, tu vai desviar e eu vou coordenar com o Recife a posição Brígida. Inicialmente tu faz o desvio, tá aguardando a autorização. Joia, obrigado, tá combinado. Autorizado, Brito. Obrigado, 3145. O Gol 1055, vento 100 graus, 139, sou autorizado a decolagem 10. Decolagem 10, Gol 1055. O 399, após a rolagem do 36 da companhia, ali mantém. Autorizado da companhia, ali mantém, 0, Gol 399. O 3145 chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 3325. 1251, alternado. 3325. 13325, ok, obrigado. Bruno 055, decolado aos 08. Contate o controle 1208. 308, boa, 055. Salvador, vou no 055, passa 1100, da Euleza. Vou no 055, contato radar. Sobe para o nível de voo 360, deve ser vigilante. 360, quando possível eu vou direto Bridge ou Leda. Oi, Leda. Direto Leda, gol 1055. 3190, complete final, chame torre no 895. 895, está 3190. Autorizado decolagem, vento 090 graus, zona 2-9. Autorizado decolagem, agora 399. Oscar Mike Romeu, ciente, autorizado táxi. Atento à sinalização do fiscal aí no pátio 4. Ele é poste para ingresso no centro. Salvador, tá 3190 ILS, externa. Cabeceira na zero. Dino 070, gol 1002, pode prosseguir na descida? Desça para 3000 pés, ajuste no 009, gol no menos 2. No 009, gol no menos 2, 3000. Tá. Gol no 399, decolado ao zona 2, acione o transponder 5532. 5532 e chame o controle 1208. 1208, 1532. Código transponder 5532, aguarde identificação 360. Para 360, mundo 399. Autorizou a dar presente para de bridge? Oi, Leda. Olha inicialmente, Leda, 399. Controle o papatão, coloca da Sierra em sua curva. Tiro Quebec Serra, torre no 895. Eu estou aqui. Torre, Quebec Serra. Informa o tráfego alinhando pela decolagem da 17. A intenção é efetuar a espera e após prosseguir para 35 para dar presente curvar à esquerda e efetuar a base pela direita da 17. Dá presente curvar à esquerda aqui para curvar à direita, base à direita. Pronto, então cruza a final do ano 0, estamos girando base para o ano 7. Quilo Quebec Serra. Informará, girando base para o ano 7. Mike Romeu, vento uma centena, 14 nós, atento à esteira do 321 da TAM pousando na 10, tem líder decolado no 7. Oscar Mike Romeu. Zero no solo aos 14, ao livrar a direita, chama o solo em 121 e decimal 1. 219. Quebec Serra ajustado, autorizado por 1017, trem baixado e provado de fábrica, vento uma centena, 14 nós. Quilo Quebec Serra. Vente lindo pouso para o Quilo Quebec Serra. O Papão Mosca Mike Romeu decolado aos 1-4. Chame o controle 120-8. Mosca Mike Romeu 208, boa. Salvador. Boa tarde, Papa Romeu, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, mantém as condições visuais, 500 pés, reporte para o da barra. Ok, sua extensão a 1000 e vá direto para Manati, autoriza? Gente, ele tira o Manati direto. Mike Romeu, extensão 1000 pés, reportará 20 fora. Regina 3000, Romeu no 10. Romeu no 2, desta 2000 pés, autorizado ao final no 0. 2000 autorizado, boa, no meio no 2. Boa tarde, Azul 6919, tá pronto. Confuso? Azul 6919, pronto. Ok, 6919, está autorizado a alinhar e decolar da 1-0. Vento 1 centena de graus, 1-2 nós. E alinhar e decolar da 1-0, 6919. Romeu, acho que a rotatória. Utilizado Telesector, gol 692. Complete final, chame torre no 895, gol no 692. 895. Passada 2231, eu vou a Barreiras. Ok, a gente solicita o desvio aqui na proa, o desvio direito aqui na proa 320 para evitar uma formação grande na nossa frente aqui, o 2231. Livre. Livre. Olha, tá livre, 612. Porte rotatório. Já partiu? Cadê que você é na escuta? Consiga o meu no 2? No 2, o meu é 1 no 2, ligue pulso 100 graus com 3 anões. Autorizado pulso, o meu no 2. O azul 6919 decolado aos 18, chama o controle, 1 no 2 0, décima 8. 3 0 8, boa tarde, 6919. Vigilância errada. 19. Romeu, acho que a torre no 895. Quilo Romeu, acho que eu chamo na final do 7. Final normal. O vento 090 graus com 12 nós. Altímetro 1009. Quilo Romeu, acho. Quilo Romeu, acho. considera essa linha e mantém. E mantém a zero. Romeu 2 no solo 2-1, chama o solo 2-1 nesse mão 1. 2-1-1, gol 6-1-2. Após a rolagem do TAN ali, mantém no 077. Pode iniciar então. Tá, o Kilo Romeo Oscar, livre pouso no 7, vento 090 graus, 14 nós. Depois no 7, chama Centro Recife, Ouro 2545, Alterno 2685, informe do seu destino. Qual que é a frequência? 2545 e 12685. Ok, Recife 2545, 2685. Obrigado, boa tarde. Operador Salvador, Bono 601, Palma Sainz, BR. 601, sem identificação, desça para 4.000 pés, chegada a Bonf. O ajuste no 009. Passa o 150 para a mão, 009, 009. Decolado 23, chame o controle 120, décima 8. 208, obrigado, Guara. Controle, Salvador, Guara, Tata aí, 217, decolando sua escuta. 3217, sobe 360, vigilância e radar. 360, vigilância, 3217. Oscar nos fones 23, vou livrar, estacionar a frequência livre. Identifique, desça 060, chegada Bonf. 060 na Bonf, Bono 042. Mento, ao estacionar frequência livre, Zulu. Quem me chamando, Antônio? Acionar Simpax. Bono 077, autorizado a decolagem, vento 090 graus, 12 nós. Decolagem Bono 077. Azul 6919, chame centro Recife, 1251. 251-6919, tenha uma boa tarde. Oscar Mike Romeu. Frequência livre. Chané 6210, acionando identificação, chegada a Mari, desça para 2000 pés. Identificou a Mari, 2000 pés, Chané 6210. Salvador, boa tarde, gol 1077, passa 2000, perfil da EL. 1077, contato radar, suba 360. Libertação 360, gol 1077. Salvador, boa tarde, João Alves 25, pode ficar da 90, pronto. 925, nível alinhado e decolar, da 90, vento 0, 90 graus, 11 nós. Nível alinhado e decolar, 90, 925. Ok, 04 a bordo, ciência livre, táxi, chama para ingresso no 7, Vitor, até o patato. Salvador, boa, gol 9083.10, pronto. Salvador, gol 903. 9083, ali mantém. Ali mantém, pista 10, 9083. Gol 1925, decolado aos 30, chama o controle 1208. 208, 95, boa. Salvador, boa tarde, João 925, passo 1300 na Arbor. O 925, subou 360, vigilância. 360, vigilância, 925. 3217, chame Recife, 125. Então, 3217. 3217. Recife 251. Confirma a frequência, senhor? 1251. obrigado. Agora na frequência 12, 1 decimal 9. Para mim é o pesado de elétrico, 1609. Para frequência 121 decimal 9. Não, 3567, não escuta. Fala, Salvador, 75, agora vamos tocar 219. Chama para o táxi. Quatro ventos, 100 graus com 12 nós. Victor, até o papai. O 9083 devido à decolagem da aeronave da companhia na mesma saída, mesmo nível, decolando a aeronave da pista auxiliar aqui com curva à esquerda, pode ser assim que cruzar o eixo ou liberar sua decolagem? Assim, chegou 9083. É o Oxener 6210. Prossiga. Temos um passageiro que está se sentindo mal, que solicitou apoio médico na chegada em Salvador. Solicitamos prioridade para posto. Gente, entendido que o senhor declara o gente. 5 a bordo, 173, só tendo não seguindo com 3 horas. Confirma autonomia? 3 horas. Gente, 173 a bordo, altímetro 1009, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1895, bom voo. Índia Alfa, 295, bom voo. 735. Pro 2, inicie, espera em Pelô, mantenha 060. Amador 060, espera em Pelô, agora 042. 601, desce para 3000. 3000, 601. 6210, desce 2000, voa Duna. 2000, Duna, Xenia, 6210. Confirme sexo do passageiro, idade e o tipo de problema. O passageiro está bem pálido, sexo masculino, aproximadamente 70 anos. Vomitou por duas vezes, é francês, não fala português, não fala inglês. Gente, o senhor tem como informar a nacionalidade? Não entendi. O senhor sabe a nacionalidade? Ele é francês, não fala português, não fala inglês. Ok, copiado, será solicitado em ferro todo o auxílio no solo. Maravilha, a nossa posição de parada em Salvador vai ser Pinga. O passageiro foi posicionado na parte traseira da aeronave. Solicita apoio de ambulância pela porta traseira da aeronave. Copiado. Salvador, gol 925, desvio meteorológico à direita na rota, proa 310 por 80 milhas. Gente, após voo Elefa. Positivo, negativo, a informação está entre Elefa e Porta. Solicita positivo, fito. Gente, após os desvios, voo fito, coordenaremos com o centro. Ato, 925. Controle, o Victor Atepapá decolou no PC da mão. Victor Atepapá, Subaru 100, aí da... Momo. Essa parte principal, trip 5495. O senhor vai subir sem restrições e me informe cruzando 2000 pés para a vetoração. Ok, já bloqueou o VOR e vai subir sem restrições e vetoração para a proa de Momo. Informe cruzando 2000 pés, será vetorado na proa norte. Afirmativo, formará 2000 pés, vetoração para a. Seu destino é Petrolina, voe proa norte e assim que superar uns tráfegos que eu tenho, espero, o senhor vai voar direto para Petrolina. Afirmativo, voando proa norte, quando é presente, Victor Alfa Papá, passando agora 1700 metros. Proa. O Gol 042, a seu critério, está autorizado, espera no nível correção a 4000 pés. Direto, sai para o 042, copiou? Negativo. A seu critério, está autorizado, espera 4000 pés. Ok, é, vou descer para 4000 então, aí, para ficar em seu. Gol 1755, chama 2? Várias vezes, ponto espera, pronto. 755, ali mantém, pista no zero. Ali mantém. Gol 977, chame agora o Centro Recife, frequência 1251. 251, obrigado. Gol 601, desça para 2000 pés. Na perna de aproximação da órbita, o senhor vai manter a presente proa limitada ao localizador. 2000, na perna de aproximação da órbita, mantenha a proa limite ao lote, gol 601. Passou 2.400 pés, o Victor até o papá. Gente, até o papá, vou e confirme a proa ideal para petrolina. Está presente 351. Confirme. 351 graus, está presente. 351, autorizado direto petrolina, Vítor até o papá. 351, papá. Controle gol 9083, boa tarde. 9083, contato radar, suba 360, vigilância. Livre a sessão 360, gol 9083, autoriza direto telefone. Aguarde. Possível coordenação do nível 180 com Vítor. Aguarde cópia. Aguardo, 2 na nave. O Gol 601, se tiver condições de cancelar a proa e prosseguir para a duna, autorizado em LS. Passante na duna, tem condição no 601, né? O Gol 042 completa a órbita padrão e após pelô, completa a chegada. Desce para 2000 pés, já autorizado. Será o número 3 na aproximação. Afirmativo, Golo 042 completa a ordem, após o piloto autorizado. Desce para 2000, Golo 042. 6210, complete LS, chame a torre 118, decimal 95. 795, a torre, chame 6210. Gol 9083, autorizado direto Elefa, informo que a aeronave da companhia à frente precisou efetuar desvios na proa de Elefa. Certo, segurado. Controle 201.